Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. E está valendo e começa agora mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador da noite. E começando a bancada de hoje com gente nova, recomeçando o ano, a semana, né? No meio da semana hoje tem Libertadores. E aqui à minha frente, vou começar por ele, Vitor, boa noite. Boa noite, Gui, boa noite, amigos da bancada. O meu destaque vai para a vitória da Chape, primeira vez da Chape na Libertadores e chegou vencendo, hein? O clube Zulia da Venezuela, gols marcados por Reinaldo e Luiz Antônio, hein? Fora de casa, hein? Vamos, o primeiro Chape. Jogo da Chape no ano na Libertadores, ganhando, e a gente vai comentar da Chape mais pra frente. E aqui ao meu lado, o Vitor Santos, boa noite, fazendo sua estreia. Qual é seu destaque? Boa noite, Gui. Boa noite, amigos da bancada. O meu destaque é para o Palmeiras, que estreia hoje contra o Atlético Tucumã, na Argentina. Jogo difícil, hein? O estádio deles é bem complicado e a gente também vai comentar do Verdão. E à minha frente, outro estreante da noite, Tarek Elzain, boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, ouvintes da rádio. Meu destaque inicial vai para o Flamengo, que estreia na Libertadores, no retorno do Maracanã. Ingressos esgotados. A torcida preparou um mosaico com os dizeres: aqui é Flamengo. E vamos ver o que vai dar. Primeiro jogo tem que começar firme. O time do Flamengo está muito bom e a gente espera-se muito dessa equipe. E para fechar a mesa, Juliano Bruno, também estreando aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. E o meu destaque vai para o Atlético Paranaense, que empatou ontem com a Universidade Católica. Tomou 2 gols no finalzinho ali. Foi um vacilo, né? Não pode acontecer. Mas é isso aí. Com certeza. Não pode acontecer mesmo. Jogo em casa não pode perder na Libertadores. E para começar, eu já vou falar do São Paulo. Solta o hino aí. E o São Paulo que tá fazendo gol pra caramba, né? Todos os jogos 3, 4 gols. É impressionante. O ataque tá muito forte, só que a defesa tá pecando um pouco. Eu queria que vocês comentassem aqui. Já vou chamar... Vitor, o que você acha desse ataque tricolor dessa temporada? Eu acho que é um ataque fatal, né? É aquele ataque que você pode confiar para fazer de 3 a 4 gols muito, mas muito fácil. Só que a zaga peca, né, galera? Vamos combinar, porque assim, é aquele apagão do segundo tempo para frente, parece que a bateria tá acabando, sabe? O jogador tá fraco, tá cansado, né? Tá precisando se hidratar. Aí vai lá, toma 2, 3 gols e aí dá aquela pecada. Mas o Rogério tá com um time muito bom. O Gilberto, pra mim, ele é meia boca, mas joga bem. O Chaves, pra mim, ele é péssimo, desculpa. E o Prato é mito, né? Prato é Deus, camisa 9 ali. Mas vamos ver, o jogo contra o ABC vai ser fácil pra eles. Eu acho que ganha fácil. Já assim na lata? Ah, ganha fácil, né, Gui? Então, poxa, ABC. Obrigação, né? Ah, 3-0, né, no mínimo. Parece que ele se preocupou muito em arrumar o ataque, né? Que não fazia muitos gols ano passado, né? Antes dele chegar, até por ele ser goleiro também. Ele sempre foi muito da parte defensiva do time. Mesmo fazendo muitos gols. E aí ele se preocupou muito com o ataque. O ataque tá funcionando. O problema é a defesa. Porque falta proteção. Agora com a chegada do Jusilei, pode melhorar tudo. O problema também são os laterais. Os dois sobem muito, são muito ofensivos. E tá complicado. E por falar em defesa, o Sidão sentiu, né? Não vai jogar. E o Denis, né? Vai ter que jogar. E a torcida conhece um pouco o Denis, sabe que ele falha bastante. É um problema na zaga e a mais. É importante destacar que agora não é mais Campeonato Paulista, né? O gol fora de casa, o gol dentro de casa, se você tomar, é diferencial pro jogo da volta. Então tem que acertar a defesa, porque claro, se tomar muitos gols é difícil de buscar depois. Mas o São Paulo, O único jogo difícil que ele teve foi contra o Santos, né? Ou ele já jogou contra o Corinthians também? Olha, jogou só na... Só o Santos. Na Florida Cup, né? Por não, aí. Mas ali era começo de ano. E contra o Santos, eles jogaram bem, só que eles tiveram muito mais dificuldade. O jogo foi só 1-0. O resto dos jogos foi contra equipes muito mais fáceis. E mesmo assim, eles... Vocês acham que quando eles pegarem gol, uma defesa estruturada, eles não vão ter essa facilidade pra fazer gol? Foram... Pode ir, pode ir. Eu acho que... Eu acho que vai ter. Vai ter, porém vai tomar mais gol ainda. Vai ser aquele... 5-4. Por exemplo, porque assim, o ataque é bom. E no jogo contra o Santos, o diferencial foi o menino Luiz Araújo. Ele deitou no Santos. Acho que foi até um jogo atípico, né? Porque até o primeiro tempo, 1-0 pro Santos e o Santos dominava. Quando virou, teve o pênalti no primeiro tempo, o São Paulo empatou, achou um gol. E aí foi só contra-ataque, fechado lá atrás. E o Santos bem mal, né? Já tava começando a declinar. Foi um jogo atípico, no meu modo de ver, bem específico, porque o São Paulo teve uma posição diferente do que vinha tomando, por o time ser o Santos ser um time grande como o São Paulo, e não necessariamente o São Paulo precisar buscar o ataque toda hora. Mas eu acho que o ABC não é essa baba não, diferente do Correia, eu acho que é perigoso. Se não ficar esperto, é um jogo muito perigoso, e tem chance do São Paulo vacilar e perder a vaga sim. E falando um pouco mais para a parte defensiva, o São Paulo contratou o Jusilei e o Cícero de volantes. Só que agora também renovou o contrato do Thiago Mendes até 2021. Vocês acham que foi uma boa escolha renovar o contrato dele? Acho que foi uma ótima. O Thiago Mendes, desde o Goiás, vem apresentando uma regularidade muito boa. Quando foi contratado em 2015 até 2016, foi um dos jogadores que mais atuou no São Paulo também. Ficou presente em quase todos os jogos. E esse ano também, tá marcando presença em todos os jogos, é muito constante, é importante pro time, sim. Olha, eu tô com o Tarek, viu? A torcida do São Paulo gosta muito dele, ele dá raça, ele corre lá atrás, ajuda, e fora a chegada na frente dele, que ele já classificou o time pra Libertadores. Na primeira competição dele, 2015, ele classificou o time. O Thiago Mendes é um bom volante também, concordo. Eu acho que às vezes ele oscila muito, em determinados jogos ele faz gol, joga... Tá o tempo todo ali com a bola no pé, mas às vezes ele desaparece um pouco de campo. Não sei se isso pode ser um... Então, eu concordo com o Tarek e com o Vitor, porque eu acho que ele é mais diferencial do que o próprio Jusilei, porque o Jusilei pra mim tá meio fora de forma. Eu tô vendo ele muito toque de lado, mas não corre pra marcar direito, mas, fica muito parado, desculpa, ali. Desculpa, eu nunca achei o Jusilei bom jogador. No pra Corinthians mim, o Thiago Mendes era uma nota 7, vai. 6,5. Eu acho o Thiago Mendes mais jogador que ele. Muita mídia sim, né, em cima dele. Sim, com certeza. E o Cícero também não consegue correr 90 minutos. O Cícero tá jogando de volante. Atacante quase, né? Terceirão em meio campo. O hat-trick lá dele foi lindo, e depois né? Foi mais um ali, tava 5 metros impedido. Só que... o bandeirinha é meio seguida, né? Tô com o Gui nessa. Eu acho que o Jusilei tem mais a característica de cão de guarda. O Thiago Mendes sabe sair jogando. E o Cícero é muito técnico, né? Não necessariamente ele precisa atuar como volante. Ele pode jogar no meio de campo, chegando mais próximo dos atacantes. Ele faz muito gol, tem essa característica desde o Fluminense. Muito gol de cabeça também. Mas alguém quer falar? Pra jogar os três, o Cícero, Thiago Mendes e Jusilei, alguém tem que sair. Quem sai? Porque o resto é o Cueva. O Cueva não sai nem. O Prato já tem lugar garantido. E aí, vai sair quem? O Luiz Araújo também não sai. Também não sai. Entendeu? O Elton Ney vai ficar no banco? É complicado. Tem muita peça e isso é bom até. Não, pro São Paulo, pro que se esperava do São Paulo no começo do ano, me surpreendeu muito. Eu não esperava que o Rogério Ceni fizesse um trabalho que ele está fazendo. Não esperava que eles iam contratar essas peças e montar um elenco desse jeito. Tá surpreendendo bastante o São Paulo. Com certeza. Ele tá que nem aqueles clubes... europeu, você vê, o São Paulo que é muito assim, ele não repete escalação, ele não repete, ele coloca algumas peças iguais, mas não é todos os 11, né, que são sempre as mesmas. E o Juliano falou do, ou foi o Gui que falou do Denis, coitado, né, o Denis, eu acho que já deu, a era dele, São Paulo tem que sair pro time da Série B, não sei, coisa assim, porque ele não consegue representar mais a camiseta não, viu. É complicado, né? Que até o próprio Sidão, que chegou agora com o aval do Rogério Ceni, tá falhando. Então, é que é muita responsabilidade, né? O Rogério ficou muito tempo no gol do São Paulo. Muito tempo ele foi o dono do time, não só do gol. E aí você tem que entrar no lugar dele e fazer bonito, pesa às vezes. Tem que ser um goleiro mais experiente. E outra, né? Ele também não deixava o Denis jogar, né? Porque o Denis passava 2 anos e jogava o quê? 3 partidas, pronto, acabou. É, e aí falhava. Rogério Ceni nunca foi de se lesionar e eu também acho que o Denis deveria mudar de time e tentar novos ares. Mas a gente já conversou do São Paulo, e já soltei aqui o próximo time. Vamos falar do Palmeiras, solta o hino aí. Quando surge o verde imponente, no gramado... E o Palmeiras que joga hoje pela Libertadores, estreia lá na Argentina contra o Atlético Tucumã às 9h45 da noite. Jogo dificílimo, não sei o que vocês acham aí. Olha, Palmeiras, ele é um time galáctico, né? É o galáctico do Brasil. É a Madrid brasileira. É, podemos comparar com o elenco, né, sobre os outros clubes brasileiros. Só que, pelo que eu vi, tá sem o Mina, né? É, o Mina... Foi expulso. O Mina foi expulso na Libertadores passado. Explicar pro leitor que ele, no último jogo dele pelo Santa Fé, ele foi expulso. Então, o primeiro jogo dessa Libertadores, ele não jogaria. Então, ele tá fora de hoje, mas... Na minha opinião, o Edu Dracena tá tomando conta do recado. Você acha que ele consegue? Ele consegue manter a regularidade de não tomar gols? Eu acho que um jogador que conquistou a torcida de Santos, Corinthians e Palmeiras, ele faz um bom futebol. Eu tenho certeza que ele tem capacidade de manter a regularidade hoje. Para mim, o Palmeiras vai fazer bem. Vai entrar com o Zé Roberto, Edu Dracena. Um time bem experiente, assim. Porque é jogo de Libertadores fora de casa, na Argentina, e o time que vem empolgado. A gente viu a Chapecoense ontem, jogou o jogo da vida, porque era o primeiro, tem toda essa questão, tudo. Mas o Atlético Tucumã, ele fez a virada que ele fez fora de casa, lá no Equador. Todas as questões adversas, ele conseguiu. Não é pra duvidar desse time, não. É, então, o Atlético Tucumã, que já vem, fez a pré-Libertadores, então eles estão numa pegada a mais, e eles têm o apoio da torcida. Tem o atacante Zampedri, fez 3 gols em 4 jogos nessa Libertadores já. Então é pra tomar cuidado também. E a imprensa argentina tá vendo esse duelo com uma visão meio diferente da nossa. O treinador do Palmeiras resolveu colocar mais um volante, o que foi alvo de muitas críticas aqui no Brasil. E a imprensa argentina vê o Palmeiras como amplo favorito. E assim, eles estão bem preocupados com o jogo. É um caldeirão, mas a gente tem que ver o que vai acontecer na hora do jogo. E é provável, falando dos 3 volantes, 2 volantes e o Zé Roberto, eu vou falar a escalação aqui e aí vocês comentam. Fernando Praz no gol, Jean na lateral direita, o Edu Dracena e o Vitor Hugo na zaga e o Egídio na lateral esquerda. No meio de campo é o Thiago Santos, o Felipe Melo e o Zé Roberto. Lá na frente é o Dudu, e aí tem a dúvida entre Michel Bastos e o William, e lá na frente é o Borja. Esse é o provável time. O que vocês acham dessa escalação de hoje? Pra mim, o Egídio não é jogador de Palmeiras, não. Desculpa, ele tá lá no time, tá jogando, mas eu acho que ele é jogador de Série B. É uma espécie de Denis. Vocês confiam no Zé Roberto na lateral esquerda? Eu acho que ele é bem melhor que o Egídio, defensivamente falando, viu? E o Thiago Santos, que é o meia, também não acho tão bom. Preferiria o Guerra ali pra dar aquela troca de passe. E eu iria de Michel Bastos. Eu acho que ele tem mais cacife pra conseguir ajudar o Palmeiras pra a possível vitória, né? Eu falo desse aí. Thiago Santos, pra mim, eu não consigo engolir. O cara é muito fraco. Ele é pedreiro. Ele veio do América Mineiro. O Vitor Hugo também veio da América Mineira, os dois. O Vitor Hugo já se provou. O Thiago Santos se provou pra você? O Thiago Santos eu não acho muito bom jogador. Ele tem um estilo de jogo dele, né? Ele tá ali pra fazer a falta, preparar a jogada, ou pra roubar a bola e soltar de lado. Ele não é o cara que vai dar o passe pro gol, entendeu? Não tem aquela qualidade, mas... E Libertadores é uma pegada diferente, né? Exato. Por mais que a gente defenda um time mais ofensivo, a gente sabe que começo de jogo é complicado, o time tem que botar a bola no chão, segurar os primeiros 15 minutos. Então dá pra entender também o Eduardo Batista. É, não sei o que vocês acham, mas Felipe Melo e Thiago Santos, eu acho que vai rolar umas carícias nos adversários ali no meio do jogo. Vai rolar uns tapas. Mas o Palmeiras, que é um time que tem um elenco tão bom, tá faltando tanto volante assim, que tem que botar o Thiago Santos. Eu concordo que tem que entrar com o volante, mas um de melhor qualidade. Concordo com você, Vitor. Não precisa. É que não precisa. O Tietchan tá Santos. Machucado, o Moisés tá machucado. Não, sim, o Guerra ainda parece que não foi. Não se encaixou. E às vezes eles querem marcar um pouco mais. Quem seria o Eu iria com o Guerra. Mas eu colocaria também o Zé Roberto de volante, eu faria vamos, isso. Vamos trazer pros fatos? O único jogo que ele entrou assim, ele perdeu esse ano, contra o Ituano. Ele teve que tirar o Fabiano, voltou o Jean pra direita e ele perdeu. Fabiano é tirice. Mas o último jogo jogou com... Ah, não, não jogou não. O que jogou foi o Dudu no meio, não foi o Guerra. E vocês acham que o jogo de hoje tá mais favorável ao Palmeiras mesmo? Sim, se o Palmeiras fizer o dever de casa, o feijão com arroz, ele ganha. Mas tem que tomar cuidado. O time deles, não vou dizer que é bom, mas pode surpreender. Então, eu concordo de novo com o Vitor. Ele falou bem, porque assim, se o Palmeiras começar a querer brincar, a querer fazer firulinha e tal, acho que pode perder. E assim, você falou do Guerra, eu acho que tem que dar a sequência de jogo pra ele, porque o erro dele contra o Corinthians foi muito isolado. Ele é jogador bom, ele é experiente, sabe? Então precisa entrar com o jogador assim pra mostrar a responsabilidade para os moleques, né? Não se sentirem muito acuados pra não conseguir jogar bem ou sentir a pressão, né? Porque a Argentina não é pressão, né? Na minha opinião também, eu acho que o Guerra tinha que sair jogando. Ele tem um passe bom, ele é diferente. Ele sempre acha um cara, deu pra perceber já. Só que eu acho que pesou muito esse erro dele contra o Corinthians, que o técnico colocou ele no banco no jogo seguinte, depois também. Então, tem que... Mas, na minha opinião, ele tinha que começar como titular. Eu acho que o Guerra deveria ser treinado no Paulista. E a partir do momento que ele estivesse já adaptado, lançar na Libertadores. Porque é uma pegada muito diferente, não é igual o Paulista. É, uma coisa que eu estranhei é o Keno no banco. O cara é bom, já se provou, é rápido e podia puxar lá o contra-ataque. Ele não tem força, assim. Ele não tem bola pra jogar no Palmeiras? Ou ele corre ou ele pensa? É, não, ele é bom jogador. Ano passado eu comentei que ele era ruim, mas ele provou ele ser ele bom. Ele calou sua boca, né? Não diria essas palavras, porque só um pouco... Rude da sua parte. Desculpe. Mas ele, pra Libertadores, eu não deixaria ele. Eu colocaria um William, um Michel Bastos, que a gente sabe que tem mais experiência e aguenta um jogo desse. Então vocês acham que a culpa é do técnico de tudo isso? Porque falam que ele é pipoqueiro, né? O presidente do Palmeiras deu uma entrevista hoje assegurando que não tem preocupação com o Eduardo Batista, ele segue firme no cargo, independente de resultado, derrota. Então vocês já podem esperar que se ele perder, ele tá fora. Todo mundo sabe que futebol é assim. Quando o presidente dá o aval, é porque o técnico tá na corda bamba, então... E quem seria o possível substituto dele? O Wenger? Que vai sair do Arsenal? Não, aí eu já não posso dizer e eu não sei mesmo se ele vai sair ou não, mas... Ah, o muro foi pichado, né? Aí é... Vários xingamentos. Já tá num nível bem elevado já quando acontece isso. Desculpa, Vitor. Mas a Crefisa dá dinheiro pra vocês. Pra mim? Por que pra mim? Não, pra vocês não. Para os jogadores. Ah, bom, eu não ganho dinheiro da Crefisa. Para o staff. Mas falando em Crefisa, Vitor... A Leila, que é a nova conselheira do Palmeiras, disse que direto ela recebe propostas de outros times para Crefisa patrocinar os times. Só que ela disse que recusa e ela disse que ela ama o Palmeiras e é que é os anos de ouro que ela chamou. Vocês acham que isso é um negócio que está na cabeça dela e tem que seguir desse jeito mesmo? É que é o amor à camisa, né? É quando você gosta do seu clube, você não tem olhos pra, né, pra... Mesmo que ela vá ganhar dinheiro com outros clubes, eu acho que ela não vai ter coragem de sair do Palmeiras pra, por exemplo, ir pra um Goiás, um Atlético Paranaense, né? Porque ela gosta de lá e tá ajudando muito, né? Porque contratou estrelas, né? Será que é tanto amor assim? Porque nem palmeirense ela é, né? Agora deve ser. É difícil a gente falar de amor à camisa antes de ver o resultado final. É. Esperar a Crefisa sair do Palmeiras e a gente ver lá na frente os danos que podem ter ou não. E se o Palmeiras perde a Libertadores? O que acontece com a Crefisa? Amor acabou. Acabou o amor? Acabou o amor. Nossa. Você acha que é por interesse, então? Não interesse, mas é uma situação muito boa pra ela, né? Um clube com grande torcida, estádio novo, tá indo bem agora. Sem o dinheiro dela antes, agora entrou bem já com dinheiro. Já contratou o Borja. Sim, é bom pros dois, vamos dizer assim, né? Não, tranquilo? Não quero falar, Vitor? Tem certeza? Não, comparação Crefisa-Parmalat, O que vocês acham? A gente... Ah, eu acho que não tem comparação. Era diferente, é, né? É totalmente diferente, épocas diferentes. É a mesma coisa quando se compara... Ah, se o Pelé jogasse nos dias de hoje, ele seria quem o mesmo. É melhor, né? Não tem como comparar. Eu acho que a Parmalat fez o que fez, contratou os melhores da época, mas hoje é totalmente diferente. Não só isso, também o investimento era diferente. A Crefisa coloca dinheiro, a Parmalat colocava jogadores. Então, quando tirasse, ia acabar. O Diestro não pode tirar o dinheiro do Palmeiras agora, né? Já colocou? É, já colocou, agora não tem mais volta. Entendeu? E vamos mudar de time agora, vamos falar do Timão. Solta o hino aí. É, e o Timão que joga amanhã pela Copa do Brasil contra a Luverdense. É um jogo tranquilo pro Timão, Vitor? Eu, pelo retrocesso, não é não. Não? O Brusque ali, olha, foi mais difícil que o Palmeiras e o Santos junto, né? Porque 0-0. Eu acho que pênaltis. O importante, nossa, é que o time vai se repetir pela primeira vez no ano, se eu não me engano. Vai repetir o mesmo escalação. O Cássio e o Romero não jogam. Eu acho que é. Jogo sim. Eles estavam em dúvida. Então a produção acabou errando aqui, mas tudo bem. Eles estavam em dúvida, mas acabou de ser confirmado há pouco tempo atrás o retorno. Então eu acho que assim, o Corinthians não pode vacilar como no primeiro jogo, serviu de lição. E assim, a paz com o Carille está por um tempo, mas ele sabe que se ele não mantiver os resultados, o negócio para ele também pode voltar a ferver. Eu acho que o que aconteceu contra o Brusque não acontece mais, porque... Isso serve de lição. O time, quando entra na pegada, assim, achando que já vai ganhar, isso já deixa o time pronto pra próxima, entendeu? Já vai entrar com outra pegada, vai ser outro jogo. Olha, eu não sei nem se eu acredito no que eu vou falar, mas a Luverdense agora vai ser um adversário mais difícil que o Santos até, porque o Corinthians vai ter que propor o jogo, entendeu? Não que não fez isso contra o Santos e o Palmeiras, mas é time pequeno, vai jogar atrás, o Corinthians vai ter que se expor. Então é mais difícil. É outro jogo pro Corinthians. E o gol fora de casa, não sei se vai pesar tanto. E com o retorno do Mito Romero, né? Ajuda muito. Ah, desculpa, ele é pífio demais. Não dá. Não, é esforçado. É aquele aluno que vai pra média, sabe? Tenta tirar 5, só que não consegue. Às vezes tira um 6, 7, mas é muito raro, então. É o Romero. E com o Jô, pra mim... Ai, meu Deus. Desculpa, mas o Jô não dá também. E o Casinho, que só sabe dominar a bola... E tocar pros lados, desculpa, se ganhar vai ser de 1-0, aquele golzinho do Marlone lá, que entra no segundo tempo, faz um gol qualquer, mas... Mas eu acho que tem uma reflexão que a gente pode também fazer aqui na bancada, porque são duas propostas diferentes de criação. O São Paulo tá primeiro procurando acertar o ataque, para depois arrumar a defesa. Já o Corinthians, ele primeiro acertou lá atrás, e agora tá tentando desenvolver na frente. São duas linhas diferentes de raciocínio, vamos ver qual vai dar mais certo no final. Você acha que acertou a zaga, Tarek? Pelo menos um pouquinho. Ah, não é aquela... Pra Copa do Brasil. Não é só aquela zaga do Tite, que deixava aquela confiança, mas assim, também... Pra boa, né? Também não é a zaga do final do Campeonato Brasileiro passado, que matava todo corintiano do coração. É que o Arana chegou, né? A Arana cruza perfeitamente. Aquele menino é bom, viu? Eu acho o Pablo bem ruim. Desculpa. Pior que o Balbuena? Ah, eu não sei quem é pior ali, viu? Ah, eu acho complicado, é uma comparação boa. Se você vê os reservas, aí você chora, porque é pior ainda. É, falando em reserva e zagueiro, o Wilson, ele foi obrigado a realizar uma artroscopia no joelho esquerdo e vai parar por até 3 meses. Só? Hein? Ele poderia parar por uns 6 também, né? Não, que isso, é um jogador de futebol, ele vive disso. Ah, coitado. Acontece, e agora, né? O Corinthians pode colocar um novo inscrito no Paulistão e deve ser o Pedrinho, o garoto sensação da base. Aí a gente ganha a Copa do Brasil, o Paulistão e tudo. A gente? Ganha tudo. Eu sou corintiano. Pode ser. Ganha tudo. Fala aí, pronto. Acabou. Teve muita polêmica no começo do ano por o Corinthians ter deixado de lado o Pedrinho, contratado vários jogadores. Agora é oportunidade pro menino, né? O Corinthians já tem muitos jogadores defensivos no elenco. Com a saída do Wilson, é uma oportunidade pro Pedrinho mostrar o valor dele. Falando em jogador chegando, né? O Pedrinho pode subir. Mas ele... Aliás, o Carille, ele bancou o Giovanni Augusto, o Guilherme e o Marquinhos Gabriel. A dúvida é, por que que ele não relacionou, então, o Marquinhos Gabriel e o Guilherme pro jogo contra o Fluminense? Mas tão... o cara, ele bancou eles? Ah, é a mesma coisa do quantos do milhões presidente. Custou o Marquinhos Gabriel do Santos? Não muitos. Fala, Tarek, não fala. Foi do Santos, foi pro time árabe. Foi o Awada, não, não lembro agora. Algum time Al, alguma coisa lá da Arábia. Isso daí. E... desculpa, eu perdi meu raciocínio agora. Você falou que tá quando ele dá, ele Gabriel. Banca, ele é isso, fora. Quando o técnico banca jogador, ou quando o presidente banca técnico, esquece. É assim, sempre vai ser assim. Não tem o que fazer. É a futebol lei do brasileiro futebol, é assim, né? É a lei do futebol brasileiro, muito bem. Toda hora tem essas coisas, essas histórias de técnico bancar jogador e depois o jogador não ser mais relacionado e aparecer na festa no Rio de Janeiro aí. E o pior é que ainda cai nessa, né? Eu que o Rodriguinho, ele tá renovando, vai renovar o contrato, acho que na terça-feira. O que vocês acham disso daí? Você acha que é um bom reforço? Bom, bom. Olha, é bom, porém... Vocês lembram do Luca, que tá na Ponte Preta agora? Tava jogando barbaridades. Renovou, não jogou nada. Ah, mas todo mundo que renova não joga nada. Acho que são dois jogadores diferentes, né? O Rodriguinho, ele conseguiu chamar o time pra ele. Acho que o Jato vai ajudar ele muito. Agora que ele vai tirar esse peso das costas e falar, ó... Toma bola, joga você também. É, que você depender de um jogador nota 7, que nem o Rodriguinho, é pedir muito, né? Falando nisso, vocês acham que o Jadson vai funcionar no meio de campo do Corinthians? Eu acho que ele tava muito encaixado no esquema do Tite, assim como o Renato Augusto, assim como o próprio Malcom. Ralf. Tanto que tentaram repetir esse esquema com o Giovanni Augusto, Guilherme e o Marquinhos Gabriel, não deu certo. Eu acho, assim, pode dar certo, mas eu não confio muito. Então, Marquinhos, Giovani, Marlone, é tudo tiriça, né? O Marlone, eu gosto dele, eu gosto, só que assim, desculpa, ele joga um jogo bem, aí o outro não joga bem, aí o outro joga bem e fica nessa repetição até ser reserva, novamente. Mas ele tá sozinho, você quer que ele faça um milagre? Então, mas o time é ruim, Vitor. Sim, o não time... é culpa dele. Eu acho que é culpa de todo mundo, mas o treinador que também tem aquela pegada de, vamos colocar os meninos da base. Beleza, só que deixa Romero, Jô, Casim, etc. Mas do meio campo ali do Corinthians, quem que você gosta? Quem que eu gosto? Michael, salva alguém. Gabriel. Gabriel, Michael. muitas pessoas. Só não confundam, viu? É, não pode confundir, porque senão vão expulsar. Você falou só um. Eu gosto do Gabriel também. Do Gabriel e do Maicon, tenho certeza. É, desse mesmo. Mas você tinha comentado dos meninos da base. Vamos falar isso. De um time que trata muito bem esse tipo de jogador. Vamos descer pra Serra e falar do... Descer a Serra, né? Não pra Serra. Vamos falar do Santos. Solta o hino aí. Agora quem dá bola é o Santos. Santos. O Santos é o novo campeão. É, e o Santos também joga amanhã pela Taça Libertadores contra o Sporting Cristal. Lima, em Lima, no Peru, a altitude lá pega, hein? Complicado? Ah, sempre complicado, né? Jogo fora de casa, um empate é bom, mas tem que ver. O time do Santos vem mal também e eu aposto no empate. Olha, eu acho que o Santos vai ter trabalho, mas em compensação tem o retorno do Renato, do Ricardo Oliveira, que dão outra cara pro time. E assim, o Santos tem um bom time, parece que às vezes a gente esquece que quase foi campeão brasileiro do ano passado. E aí a gente tira o Santos dos candidatos a Libertadores. Tem que respeitar o Santos também. Tem, e essas três peças que você falou aí, o Renato, o Lucas Lima, são os que fazem a diferença. E o time tava nessa caindo, levantando assim toda hora, joga um jogo bem, outro mal, justamente por causa disso. Agora com a volta deles, a zaga também tava, o Yuri tinha que ser improvisado. O Yuri é volante, tem que jogar de zagueiro, ele não sobe uma bola de cabeça bem, a gente sabe. Que time consegue manter o futebol sem três peças como essa? Lucas Lima, Renato e Ricardo Oliveira. Se você tira do Palmeiras o Felipe Melo, o Borja e Dudu... É a mesma coisa. E não são só eles, né? Tem a dupla de zagueiros também, o goleiro tá fora. É complicado, porque é quase meio time fora. Você querer manter o mesmo futebol, com gente nova chegando... Mas quando jogou com esses jogadores, jogou mal também. Jogou mal, teve a derrota. Na minha opinião, o time quer... Porque quer derrubar o Dorival. Na minha visão, o que eu tô vendo ali. Mas que treinador poderia é substituí-lo? Porque só ele parece que dá certo no Santos. Não, ele só dá certo no Santos também, né? Tem isso. Tem aquela história. O técnico perfeito pro time, sim, entendeu? Sim, porque não tem um substituto plausível. Mas né? Até aí eu acho que para o time não tá... Quando começou o ano, o que se esperava? Todo mundo comentava. Ah, Flamengo e Santos vão sair jogando o fino da bola porque o time é o mesmo do ano passado, o técnico é igual. O Flamengo ainda tá jogando bem, foi vice-campeão no domingo, mas o Santos você não vê nada do ano passado. Olha, eu vou seguir a sua teoria e o Copete bancou o Dorival, bancou que os jogadores vão jogar pelo Dorival, ou seja... Em jogar pelo Dorival em qual sentido? Pode ser no sentido bom ou no sentido ruim. Ironia aí. Era notícia. Mas eu acho que o Dorival fez muito com esse time do Santos até ano passado, porque o elenco não era um elenco grande, cheio de qualidade, era poucos jogadores de qualidade... E no banco não tinha muita coisa e ele conseguiu chegar onde chegou, então... E com os garotos também, né? Porque aquele Vitor Bueno, 17 anos, joga muito, Zeca, o Vitor Ferraz, e eu gosto também do Thiago Maia. Ele tá meio sumido, mas é um excelente volante, né? Campeão olímpico. Só que você falou, Juliano, do Lucas Lima, faz tempo que ele não vem tendo uma boa temporada, né? É passe errado, perde bola, dá vitória pro São Paulo, cruzamento errado, né? Eu acho que ele poderia começar a receber umas duras, né? A gente esqueceu do retorno do Vladimir Hernández, né? Não é retorno, ele foi inscrito agora no BID, pode jogar tanto a Libertadores quanto Paulista. Finalmente, depois de muito problema no pagamento do jogador, com a liberação do time... anterior, é um jogador que tem muita experiência em Libertadores, também pode ajudar demais o Santos na competição. Eu desconheço o futebol dele, vocês acham que vai dar certo? Eu só vi um gol de bicicleta dele até agora. Pô, mas foi um golaço, hein? Ah, mas até que ele tem 1,60. O Wendell Lira fez o gol do ano. A bola ali, puf, golaço de bola. Tem 1,60. É, então a gente não sabe muito o que vai ser dele. Ele parece, ele parece ser danadinho, né? Dribla todo mundo, corre pra caramba, mas eu espero que ele dê certo. Então você conhece o jogador? Um pouco mais do que a gente, pelo menos. Conheço pelo FIFA também, viu? Ah, sempre bom. Jogador, né? Tem que conhecer. Ah, com certeza. Tem pra ser um de Federico, né? Que chega pelo menos com um vídeo. Ô, Vitor. Nem o vídeo. Chega com o DVD e com o destaque de novo Messi. Lógico. Né? Hashtag Nossa. Põe no DVD, né? Porque aquele vídeo, meu Deus. De era o novo Messi, né? Virou o novo Acosta. Joga nada. Mas voltando um pouco pros meninos da base, eu tinha comentado do Thiago Maia. Sim, sim. Eu gosto muito dele, do Vitor Bueno. Só que eu acho que até eles dois ali estão pecando um pouco nesse estilo, nesse tipo de jogo que o Dorival tá propondo desse ano. É que subiu muito, acho que a camisa agora tá pesando. Porque antes, como eles eram peças, a gente tá aqui pra, né, é pra ajudar. Agora que é protagonista, começa a ter aquela pressão, aí começa a errar passe, errar chute, marca errado. Só que eu acho que com o Ricardo Oliveira e o Renato, que são peças fundamentais para esse time, sem eles eu acho que o Santos não consegue jogar nem 50% do que pode jogar. Aí eu acho que eles vão conseguir se manter firme no time titular. Exatamente. O Renato fora, a bola do Thiago Maia cai muito. Ele, assim, não vou dizer que ele joga pelo Renato, mas com o Renato sobe muito. E isso dá até uma tranquilidade pro Vitor Bueno lá na frente pegar e querer resolver, ir pra cima, entendeu? A bola chega nele. Agora tá difícil, chega aqueles quadrados e... É porque sem o Renato o time inteiro tem que recuar, né? Uma peça. Então o Thiago Maia vira o primeiro volante, aí ele já não pode sair tanto... Então, eu acho que a melhor contratação do ano foi o Leandro Donizete. É mesmo, né? Esquecemos dele, né? Não, ele é horrível. A nível ele de Thiago Santos. Não, Thiago Santos é melhor. O Thiago Santos é melhor. É caneludo? É caneludo ele? O Leandro Donizete é horroroso. Ele jogava no Atlético Mineiro, hein? Ele jogava titular, não, ele era titular, às vezes, né? Campeão da Libertadores. Quem que era o técnico ano passado do Atlético? O Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira deixava o Rafael Carioca no banco, que é mil vezes melhor, e deixava o Leandro Donizete jogando. Eu não entendi aquilo. Ele é jogador de pegada, né? É, lá ele era o general. Respeito era só o cara, pegada, né? Também, né, Tarek? Nossa, técnica é mesmo era passava bem. Passava três jogos fora e jogava dois. Era dois cartões por jogo, cartão vermelho a vários momentos. Mas eu acho que ele... Se melhorar a técnica, pode ser que seja aquele jogador para cumprir elenco, digamos assim. Sempre fica aquela polêmica, né? Vale a pena jogar na Vila, ter o Caldeirão perto do Santos. Também tem muita torcedor que pega no pé, fica criticando em cima. Vim pro Pacaembu, ter mais público, distanciar um pouco do Santos. Você acha que vai dar certo jogar aqui no Pacaembu, a Libertadores? Então, eu acho que o Santos está acostumado na Vila, conhece as medidas, o campo, consegue fazer de lá o caldeirão e impor o seu ritmo de jogo, mas estava com muita pressão em cima dos jogadores. Talvez vai ser bom para dar uma distanciada, até voltar às vitórias e buscar o resultado. A torcida na Vila, ela pega muito no pé. É muito próximo aquilo. E assim, se a fase tá boa, a torcida vai junto, apoia. Agora, se tá ruim, qualquer time é assim, né? Então, o Pacaembu parece uma boa. Uma boa. É bom mudar de casa. Lota assistir mais. Assistir jogo lá é legal. É legal. Assistir jogo lá é bom. Eu acho que vai fazer bem pro time do Santos e pro próprio Dorival ali de ficar um pouco mais longe da torcida ali durante o jogo, de ter calma. É, menos xingamento, né? Xingamento na orelha tem, dele, né, Vitor? Sempre tem xingamento. Mais longe, né? A gente consegue sair da rádio aqui, correndo ali, acompanhar o jogo ainda. É pertinho, né? Dá pra acompanhar, hein? O jogo mesmo. É bom. Por mim, eu iria num jogo tranquilo no Pacaembu. Eu também. Bom, não quer falar mais alguma coisa, Vitor? Sim, mais uma coisa. O Dorival também, ano passado, quando o Lucas Lima saía, ele usava o Jean Mota no lugar. O Jean Mota tá no banco. Aliás, tá reclamando que não tá jogando. Por que que não entra hoje? É porque é fraco, né? Ah, mas deu conta. Só por isso. Que nota, Gui, você dá pra ele? 6,5. 0 a 10. Não sei, eu não gosto de dar nota pra jogador. Então, bom, ruim, péssimo, ótimo, mais ou menos, meia boca. Ele é, que nem diria trigo, pra ficar ruim tem que melhorar bastante. Ah, mas ele conseguiu... Não vou dizer que resgatar o Santos quando o Lucas Lima estava fora, mas participou da campanha de vice-campeão. Não, ele foi bem ano passado, mas eu não gosto muito do futebol, não. Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. We'll be right back. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. É, estamos de volta para o segundo bloco e agora vamos falar de Libertadores. A nossa querida Chapecoense voltou, ganhou o primeiro jogo, estreou bem fora de casa contra o Zulia. Vocês acham que embala a Chape esse ano? Então, foi um bom começo da Chape, né? Dois times estreantes na Libertadores. O Reinaldo pouco aproveitado, a torcida, quer dizer, criticava ele, né? São Paulo e tal, Ponte. Ele jogou bem na Ponte. Na Ponte ele foi melhor. São Paulo, acho que foi por causa da corneta mesmo que ele não ia muito. Vamos falar a verdade, o Reinaldo tá jogando um baita futebol. A gente fez um golaço de falta, sem ângulo ali, ele meteu aquela bola numa curva do caramba. A gente fica reticente em falar bem do Reinaldo depois da passagem pelo São Paulo. A torcida não pode ver a cara dele, mas vem jogando muito. E a Chape, pra variar, heroicamente, acabou o jogo sendo aplaudida de pé pela torcida adversária. É emocionante, como sempre, acompanhar a Chape. É muito legal, né? Você vê essa... Eles estão se reerguendo ainda, né? Toda a tragédia lá, mas... É bem legal eles voltando agora. Parecia um título. O primeiro gol foi do Reinaldo e o segundo foi do... Luiz Antônio. Luiz Antônio. Ex-Flamengo. Mas quem jogou bem ontem foi o Niltinho. Ele ali na ponta. Rápido. Bem rápido. Jogou demais ontem. E pra mim, a Chape mereceu. O que você acha, Vitor? Olha, eu concordo. Eu acho que... Todos somos Chape, né? Agora, né? Todo mundo tem o segundo clube no Brasil agora, que é a Chapecoense. E vocês estavam falando dos jogadores. Pra mim, são jogadores que eram renegados nos seus clubes, né? Porque ninguém queria. Aí foi pra Chape e com aquela vontade, com aquele sonho de levar a Chape pro título ou pra alguma posição boa, porque era a primeira vez, né, que tava na Libertadores, cara, é a vontade, é a garra, e isso foi muito bom pro time. Mas e pra mim jogo. Vai ser assim todo jogo. É o perfil deles, né, da Chapecoense. O próprio jogador estava no acidente, era tudo renegado. Kleber Santana. Bruno Rangel. Ananias. Ananias, que passou pelo Palmeiras, passou pelo Sport, entendeu? Só do Palmeiras ontem tinha o Natan, titular, João Pedro. E Andrei Giroto. Porque o Amaral tá machucado, né? O Amaral machucou. Mas ele joga titular? Titular. E o principal é que a Chape conseguiu se desvincular daquela imagem de que brasileiro na Libertadores tem que jogar com raça, batendo, brigando. Veio pra jogar, jogou melhor, propôs o jogo e mereceu demais a vitória. Mas eu queria saber, como é que vocês acham que tava a cabeça dos jogadores do Zulia? Eu acho que eles estavam, não digo dó, eu acho que era uma emoção forte para eles também, porque enfrentar a Chape agora é emoção para qualquer clube. Porém, eles estavam não com aquela pegada de maldade, sabe? Você chegar forte para quebrar? Não, você chega forte porque é do futebol. Eu acho que a Chape, tanto o Zulia, jogaram com o coração, jogaram com a alma, sabe? Para dar aquele bom futebol aquele com brilho, garra. Brilho isso, pro torcedor. Um brilho com garra. Eu não podia ter... tanta técnica, mas era aquele brilho bonito de se ver, sabe? Aquele jogo que aquele encheu futebol. Os olhos. Isso, boa, gostei. Mas eu vou te falar que no final, no último lance, o Apodi tava arrancando pro contra-ataque, ia fazer o terceiro e tomar uma entrada lá que não foi nem... Tomar amarelo. Aí... Nada amigável. Sim. Ali é de jogo, né? Segue. De jogo. Mas, no geral, foi um jogo bonito. Eu tava vendo o pré-jogo, aquele estádio lotado, assistindo. É bonito ver aquilo de novo. Rever a Chape... podendo crescer e se reerguer depois de ganhar a Sul-Americana e acontecer toda aquela importante tragédia. Ponderar que o time venezuelano não era nada demais. Mas assim, a Chape fez seu papel. O Atlético Paranaense vacilou e não conseguiu. Então tem que dar o mérito para a Chape. E é um grupo passável, dá para passar. Tem o Lanús e o Nacional do Uruguai. Tem como passar. Nas minhas contas, 10 pontos você está na próxima fase. Você ganha os 3 em casa e empata um fora. Mas você acha que passa em primeiro, assim? Não, tem como passar. Em primeiro não, mas tem que fazer 10 pontos. Você já tem 3 que você ganhou fora de casa? Os times argentinos estão em uma forte crise. O campeonato não está acontecendo, então o Lanús não vem jogando. Os times uruguaios também estão com muito problema. O Peñarol tomou de 6 ontem. Então, assim, dá para acreditar. Como sempre, não vai ser fácil para a Chape, mas batalhando na raça, vão conseguir, sim. Oh, por circunstâncias completamente diferentes... Dá pra comparar até a Chape com o Leicester, né? Que chegou, assim... Ah, pra mim foi diferente. Não, sim, mas na competição continental. Não, mas pra mim foi diferente. Porque o Leicester, ele fez um campeonato de pontos corridos. que foi campeão. Fazer ter um time menor ser campeão, existe a possibilidade. São Caetano já foi vice da Libertadores, Paulista já ganhou Copa do Brasil. Paysandu já chegou no final. Já, isso acontece, mas ser campeão de pontos corridos, o Leicester fez história. Eu não digo a maneira que eles chegaram, mas a maneira que eles vão encarar a competição. O Leicester jogou todo o jogo da vida. Isso, eu concordo. Entendeu? Não era a comparação dos dois times. Não, pensei que... E a Chapecoense conseguiu por muitos anos permanecer na Série A. Sim, nunca caiu. Sempre bons resultados. É um time que tem uma administração muito forte. Mas eu queria mudar um pouco agora o jogo, que agora a gente vai falar de um time que se complicou um pouco na Libertadores, que foi o Atlético Paranaense, empatou em 2x2 contra a Universidade Católica, tava ganhando por 2x0 e deixou... Eu desliguei o computador que eu tava assistindo o jogo para ir dormir. Nos últimos 5 minutos a Universidade empatou. Inacreditável, não dá para aceitar, não pode. O Atlético Paranaense dominou o jogo inteiro, amplo domínio do jogo, tomar 2 gols em 3 minutos aos 40 do segundo tempo é muito vacilo. Segura a bola, toca. Paulo Autuori optou por colocar mais um zagueiro, que chamou o time para cima. E aí teve jeito, finalzinho de jogo, bola na área, conseguindo os gols. Então, foram 2 gols de bola aérea, né? Foi jogada trabalhada, mas foi de bola aérea, então... Com 3 zagueiros na área. 2 vacilos que doem mais ainda. Assim, os gols saíram no final, mas desde o começo do segundo tempo, o Atlético chamou. E não pode fazer isso em casa. Na Arena da Baixada, é muito favorável pra eles. Ficaria muito atrás. E aí, acabou vacilando, 2 bolas, 2 gols. Sim, falando dos fatos que todo mundo citou. Primeiramente, Gui, você não deveria ter ido dormir. Eu acho que isso aí foi uma má sorte pro Atlético. Eu vou te falar acordado. Que eu desliguei o computador, saiu o gol do Zulia e o Atlético Paranaense empatou. Olha que só, que você não deveria ter ido dormir. Então hoje, pra apoiar os times brasileiros, eu vou ter que ficar acordado até o final. Não durma. Mas não é durma. Que todos ganhem. Não, futebol brasileiro tem sempre que ganhar, né? Claro. Com o que o Tarek falou, que ele colocou um zagueiro. Cara, você tá ganhando, você coloca um zagueiro pra quê, né? Pra fechar o time, pra... Não, vem. 2x0, segura a bola. Tem que ter medo, tem que colocar mais um atacante. Não pode, não pode. Coloca um meia, pode colocar até mais um volante. É que ele mais não, um zagueiro não vai. Ele ia colocar um volante, mas não tinha volante no banco. Aí ele colocou um zagueiro. Filho, coloca meia. Sabe quem jogou muito bem ontem? Campo. O G2 e o Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez, hein? Vou te avisar que foi classe, o primeiro jogo que ele jogou bem no ano. Lúcio Gonzalez. Foi o jogo que ele tinha que jogar bem, mas ele jogou não, bem. Ele tinha feito um gol decisivo também na fase eliminatória, que ajudou o Atlético a classificar, mas realmente não vinha jogando bola, não. Tinha inclusive sido barrado do time por um tempo, voltou a ser titular nesse jogo. Ó, vou te falar que ele colocou o zagueiro, né? E o zagueiro falhou nos 2 gols, dá pra acreditar? O cara entra pra jogar 5, 10 minutos e consegue errar os 2 gols. É aquela famosa má sorte, desculpa, Tarek, ter te cortado. É aquela coisa que, assim, estou ganhando, porém, preciso manter o meu resultado. Eu vou fazer o quê? Viu lá o zagueiro e falou, você menino, venha cá, venha errar comigo. Poxa, não é má assim. Má sorte ou incapacidade técnica? Do zagueiro ou do treinador? Do zagueiro. Ah, eu mas acho coitado, que... né? Entrou numa pressão, eu acho, né? Que é erro do técnico. O técnico brasileiro tem medo. Sim. Tô com o Gui nessa também. Ele não tem como estar lá. E pra mim, o Paulo Autori não agrega mais nada no futebol brasileiro. Aposenta? Hora que saiu 2x0. Não, aposenta, mas é um cara que, se tiver treinando no clube ou não, ele não vai trazer nada de vai novo. Vai pro MLS lá, todo mundo vai pra lá. Por incrível, ele tava no Japão. E por incrível que pareça, ele tá conseguindo ter uma das maiores continuidades em um clube da carreira dele. Ele era famoso por pegar um trabalho começado, concluir, levava o time a ser campeão e saía. Foi assim com o Botafogo, com o São Paulo, que não passou muito tempo também. Agora tá tendo oportunidade no Atlético. Não pode vacilar como ontem, né? São jogos que a gente sabe que na Libertadores fazem total diferença. 3 pontos que lá na frente podem fazer muita falta. É, e quer terminar? Já abala o time já no começo, né, assim, porque tá ganhando de 2x0, a torcida empatar também, abala todo mundo. E era considerado o adversário mais fraco do grupo, né, então é complicado. Pior ainda. É, e Libertadores não pode bobear assim, e onde também não pode ter bobeada é na Champions League, né? Que lá o bicho pega... E ó a música aí, ó. O que aconteceu, minha gente? Toca a vinheta. É, teve jogo ontem, Real Madrid 3, Napoli 1, em Napoli, Real Madrid classificado. Essa aposta eu ganhei. Ganhou quanto? Quanto você ganhou? Não, um pouquinho. Então... Uma coca. O Real, desculpa, não fez mais que a obrigação, né? O Napoli é bom, tem jogadores... 7, 8 de nota eu gosto. Eu gosto de na nota, tá? Só pra deixar claro. Tudo bem. Então, só pra falar os gols, foi gol do Mertens, é do Napoli, 2 do Sérgio Ramos, capita, hein? Esse capita joga muito. Que homem, né? Que homem. Sobe nada na bola. e um gol do Morata. Isso, do Morata. Pra matar, fechar o caixão. Então, fechou o caixão e os gols foram um de cabeça, né, Tarek? Esse cara tem 99 de cabeçada, né? Porque é incrível, cara, é incrível. E todo... Não, é todo jogo, é decisivo. Que homem, né, gente? E o segundo gol foi cagado, podemos falar isso. Teve um erro lá do Mertens, que ele cabeceou, foi pro gol, enfim. Acontece, né? Mas o Real Madrid é um grande candidato ao título desse ano. E o outro jogo, que no agregado deu 10-2... O Bayern de Munique foi a Londres e meteu 5 no Arsenal. 10-2 e tchau, tchau, Wenger. Ele tá bem, né, lá, né? Tá com confiança, né? Tá indo bem. Eu acho que o último título dele foi em 2006, quando ele ganhou... Não, ele ganhou uma Copa da Liga também, não, mas... campeonato inglês foi em 2006. 2004. 2003, 2004. Viu? Você sabe mais do que eu. Tá vendo? Eu achei que eu não ia viver pra ver ele fora do Arsenal. Meu Deus, finalmente. Que isso, Tarek? Você é jovem ainda. Não fala assim, pô. E os dois jogos tiveram ameaça, né? Os caras começaram ganhando de 1-0, amassando ali, e tomou o mesmo placar. Os dois tiveram os mesmos placares do jogo anterior de ida, né? O Bayern brincou. Mas agora... O Bayern sempre brinca, né? Não, o Bayern, pra mim, é demais. Faz... Se não pegar nenhum time possível, assim, favorito, que nem o Real Madrid, ele chega na final e na semifinal. Chega. Mas vamos falar dos jogos de hoje que Meu teve Deus. Milagre. Meu teve milagre hoje. O Borussia Dortmund, vou começar por esse, né? Ganhou de 4-0 do Benfica, fez o dever de casa no Igna... Não sei falar. Igna Park. Esse estádio, nossa, que eu não sei falar o nome. Que bilíngue você. Temos poliglotas aqui na mesa. Fez o dever de casa e se classificou. Fez. Assim, não vou dizer que jogou melhor no primeiro jogo, mas perdeu o pênalti, perdeu o Ederson, pegou demais. E agora deu a lógica, né? Querendo ou não... O Borussia fez o dever de casa, 3 gols do Aubameyang. Meu Deus, que jogador, por favor. Que jogador, né? Mas teve, ele podia estar numa seleção, mas... Teve azar de nascer no Gabão, né? É, coitado. Foi o único azar dele. Não vai disputar a Copa do Mundo. Ainda teve o gol do Pulisic também. Bom jogador, americano, hein? Americano. Estadunidense, né, pra falar melhor. Joga muito, jovem, 20 anos. O Royce, ele se machucou novamente. Ele tem azar, uma pena, né? Mas ele joga muito. Ele e o Götze agora também, que eu vi que ele tá com uma doença. Miocefalia. Talvez não jogue mais futebol. Que é uma doença que enfraquece os músculos, né? Pra quem não. Talvez não jogue não mais futebol e só tem 24 anos. Cara, é triste, né? E quem não tem saudade, triste, né? De Götze, Royce e Lewandowski no Borussia. Que saudade. Ah, todos nós temos, né? Traidores. Era um trio. Só sobrou o Royce, né? Mas agora vamos falar do milagre de Barcelona. Quanto foi o jogo do Barça hoje? 6. 6-1. Ai, meu coração. São por jogos como esse que a gente resolve ter a carreira de jornalista esportivo. 6-1. Não dá pra duvidar do Barcelona. Não dá. O que eu que duvidei é impossível? E perdi. Pra passar aqui os gols, o Barcelona abriu o placar com o Suárez. Depois o Kurzawa fez contra. O Messi de pênalti ampliou. O Ney deixou 2 também de pênalti. O Sérgio Roberto completou a goleada. E quem fez o gol do PSG... A goleada não, né? O gol da classificação. O gol da classificação. E quem fez o gol do PSG foi o Cavani. Extraordinário. Que classificação, meu Deus. E o Sérgio Roberto, desculpa o termo, mas calou minha boca, porque eu acho ele um jogador muito meia boca, muito pífio. Para. E fez o gol da classificação, né? Chupa, Vitor. Ele é bom jogador. Ah, mas pra lateral direita, eu acho que ele é muito péssimo. Nunca foi lateral. Não tem lateral, ele é improvisado, ele é meio. É que o Alex Vidal, né, torceu, que pena. Acho que vai ficar 5 meses fora, coitado. Só que assim, o Barcelona, cara, com aquele trio, é incrível. Não, mas é lindo, com 4 a 0, jogar aquilo. Você nunca espera que um time vai virar um 4-0. E ainda mais somando um gol. Você tem que fazer 6. Mas 3 pênaltis? Bateu pouco, parece que. Tem que descobrir, né, o nome do juizão. 3 pênaltis, Barcelona? Caramba. É que foi uma retranca... Desnecessária. Sim, estilo muito. Paulo Autuori. Isso. Vamos combinar. Eles viram o jogo do Atlético Paranaense. Resultado inacreditável, sensacional. Mas assim, não dá pra perder uma vantagem como essa. O PSG vacilou demais. Não chama o Barcelona pro seu campo. Só precisava de um gol, conseguiu um gol e não conseguiu não, classificar. Não, se fizesse um gol, você classificava. Eles colocaram três volantes, Verratti, Rabiot e Matuidi. Coloca dois, coloca um meia lá pra ajudar o Lucas, o Draxler, o Cavani. Não, coloca não. O Draxler de meia, não. Esse joga então, com então. O Cavani. É o Altuori 2 esse. Lucas puxando a contra-ataque que pela corre, ponta. Que corre barbaridade. Mas olha esses três meias, né? Verratti, Matuidi e Rabiot. Eu quero esse meu time. Eu não gosto do Rabiot, desculpa. Eu gosto do Rabiot. É, 9-5, é 9-5, é canhotinho ali. É que jogador. Não, é péssimo, não gosto. Desculpa. Mas 6-1, que jogo. Que nem o Tarek disse, é por isso que a gente vê o futebol. É por isso que a gente tá aqui hoje comentando aqui no Arquibancada Mac. Da Chape de ontem, do... New England Patriots também, né? No futebol americano que virou um jogo espetacular. Impossível. Falando em esportes americanos, você ia contar a história de um outro gigante da NBA. Sim, Dirk Nowitzki, o alemão, né? Ala pivô, ele chegou a marca ontem de 30 mil pontos. O sexto maior pontuador da história da NBA. Ele é alemão. No esporte americano, isso é quase uma desonra pra eles, né? Que jogador. E você é poliglota, né? Como que é o nome dele mesmo? Dirk Nowitzki. Muito bom. Ah, nossa, Vitor, nota 10. Uma lenda do basquete. Eu já posso ir embora. Merece uma promoção, viu? Depois dessa, eu posso até terminar o programa. Depois do nosso querido poliglota aqui. Obrigado. Ele merece. Acho que a gente já pode terminar, né? Pode. Último destaque aqui da NBA, o Westbrook ontem conseguiu a marca de 58 pontos. Marca que ele nunca tinha atingido, mas mesmo assim não conseguiu evitar a derrota. E é isso. É que nem o gol do Casares na final da Copa do Brasil. Lindo e desnecessário. Mas vamos chegando no final de mais um programa. Agradeço a todos vocês aqui. Hoje eu tive que substituir o pessoal que não pôde vir, não pôde comparecer. Foi bem. Foi bom que eu gosto de refazer o programa. Dá uma saudade. É bom estar aqui com vocês novamente. Então, Vitor Santos, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos da bancada. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Comecei meio nervoso aqui, mas fui me soltando. Ah, tá tranquilo. Falei até alemão no final, né? Tá bom, manda, né? Manda um boa noite em alemão aí pra gente. Não sei. Aí já pediu já é demais. Schweinsteiger, né? Isso aí. Que dira. Mas enfim, muito obrigado pela oportunidade de mandar um abraço pra minha família, pros meus amigos, né? E um beijo especial pra todas as mulheres, que hoje é dia com dela. Com certeza. Né? Que homem, né? Com certeza. Tá vendo? É perfeito quase, né? Quase. E aqui é... Obrigado, Vitor. Não, que isso. Despedida, pô. Tem que ser assim mesmo. E à minha frente, Tarek, boa noite. Boa noite. Agradecer aos amigos da bancada que me receberam muito bem, a todos os ouvintes. Um beijo especial na Marina e na Rafaela, que são companheiras nossas de Arquibancada Mac, nesse dia especial. A gente tinha programado fazer um programa especial com elas, não pôde acontecer, infelizmente, mas fica aqui o abraço especial para elas. Com certeza. E as meus familiares também que estão acompanhando. Um obrigado, Tarek. E, Vitor, boa noite para você. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Bem-vindos, Vitor, Tarek e Juliano. Boa noite a todas as mulheres. E um beijo especial para minha mãe. Te amo, mãe. Ah, que fofo, né? E pra fechar a bancada, Juliano, boa noite. Bela estreia. Vamos se soltar um pouco mais, menino. Boa noite, Gui. Ainda tô um pouco tímido aqui, mas isso daí vai fluir com o tempo, não, acho. Com o tempo vai. E mandar um beijo também pra todas as mulheres aí. Um boa noite. Especial pra minha mãe também. Agradeço a todos vocês aqui presentes. Agradeço a produção de Gabriel Grigoli, a sonoplastia de Doni Paruti. Um abraço para todas as mulheres, vocês são especiais e impressionantes o que vocês fazem, é impressionante o que elas fazem. Vou me despedindo por aqui, agradeço também a colaboração de vocês de me aturarem. É isso, até a próxima, fui!